mulher. Põe-me a barriga a crescer, eu não sei o que fazer. Quero parar de engordar. Olho à panela, gosto da comida dela. Não há ninguém como ela na forma de cozinhar. Cozinho, para mim, cozinho. Eu gosto de cozinhar. Vou comer o teu cozinho, mas vai ser devagarinho para prender o paladar. Cozinho, para mim, cozinho. Eu gosto de cozinhar. Vou comer o teu cozinho, mas vai ser devagarinho para prender o paladar. Perder a barriguinha, cozinho para ti, cozinho. Já disse a ela, para ter calma na panela, eu com o cozinho dela não posso ficar magrinho. Cozinho, para mim, cozinho. Eu gosto de cozinhar. Vou comer o teu cozinho, mas vai ser devagarinho para aprender o paladar. Cozinho, para mim, cozinho. Eu gosto de cozinhar. Vou comer o teu cozinho, mas vai ser devagarinho para aprender o paladar. Para mim, cozinho, eu gosto de cozinhar. Vou comer o teu cozinho, mas vai ser devagarinho para aprender o paladar. Cozinho, para mim, cozinho, eu gosto de cozinhar. Vou comer o teu cozinho, mas vai ser devagarinho para aprender o paladar. Cozinho, para mim, cozinho, eu gosto de cozinhar. Vou comer o teu cozinho, mas vai ser devagarinho para aprender o paladar. Cozinho, para mim, cozinho, eu gosto de cozinhar. Vou comer o teu cozinho, mas vai ser devagarinho para aprender o paladar. Fazes feliz quando me vejo nas maravilhas do meu país. Ai, meu lindo agosto, são 11 meses contigo a sonhar. Ai, meu lindo agosto, só tu me fazes a terra voltar. Ai, meu lindo agosto, as romarias, o sol e o luar. Arraiar a Portugal, tudo vem parar. Nossas casinhas ficam mais belas quando em agosto nós lhes abrimos suas janelas. Ai, meu lindo agosto, são 11 meses contigo a sonhar.

comer a mi pasito reggae reggae. Da, da, da, da, da, da, da. Chico, chico, chico, eres guapo, chico, chico. Tengo ganas de tenerte conmigo. Chico, chico, chico, eres guapo, chico, chico. Tengo ganas de bailar contigo. El reggae, reggaetón. Agatha, Chico Guapo, on poursuit avec nos dédicaces et cette fois-ci on va écouter Capanegre. Ça a été demandé de Bébé, Maïlis, Oriana, Jean pour Tata Campos à l'occasion de son anniversaire qui était hier. Avec un très bon dimanche, plein de gros bisous, sans oublier le reste de la famille. Et donc on va écouter Capanegre avec le thème Nos Somos Iguais. Preciso de te ver. Não há mais ninguém que consegue compreender aquilo que eu passei. Só tu consegues sentir o que eu sinto. Le numéro qu'il vous faut composer pour toutes vos dédicaces. Je suis là présent jusqu'à midi et demi, l'heure d'arrivée de notre ami Michel. On va poursuivre, vamos continuar com Fado Carlos do Carmo e o tema Lisboa Menino e Moça. E vai être de ma part pour souhaiter encore un joyeux anniversaire à ma cousine Sabrina et à ma tante Campos, à ma tata Campos. Et donc, à eux, encore un très joyeux anniversaire, sans oublier tata de Cinti, qui doit m'écouter de l'autre côté. Et donc, pour vous tous, et bah, cette petite chanson. Castelo, ponho o cotovelo. Em Alfama, descanso o olhar. E assim, desfaço o novelo de azul e mar. À ribeira eu encosto a cabeça, almofada na cama do Tejo. Com lençóis bordados à prensa na cambraia de um beijo. Lisboa, menina e moça, menina da luz que os meus olhos veem tão pura. Teus seios são as colinas, varina, pregão que me traz à porta ternura. Cidade a ponto luz, bordada, toalha à beira-mar estendida. Lisboa, menina e moça, amada, cidade, mulher da minha vida. No terreiro eu passo por ti, mas na graça eu vejo-te nua. Quando um pombo te olha és mulher da rua. E no bairro mais alto do sonho ponho o fado que soube inventar. Aguardente de vida e medronho que me faz cantar. Lisboa, menina e moça, menina são as colinas, varina, vergão que me traz à porta ternura. Cidade a ponto luz bordada, toalha à beira-mar estendida. Lisboa, menina e moça amada, cidade, mulher da minha vida. Poursuivre avec Kimbridge I, au thème A Difference, et c'est demandé de ses grands-parents pour Alexandre qui a fêté son anniversaire le 14 avec plein de gros bisous, avec un très bon dimanche, et donc on écoute Kimbridge. Thank you. arriscaste. Cão de pobre é rafeiro, cão de rico é um lulo. Rabo de rico tem anos, rabo de pobre tem cu. O rico toca violino, o pobre toca corneta. Menino rico masturba-se, o pobre bate a punheta. Música de pobre é pimba, música de rico é clássica. Mulher de rico é culta, mulher de pobre é básica. Rico tem veia poética, pobre tem varizes. Rico faz plásticas, pobre tem cicatrizes. Pobre traído é corno, rico traído é enganado. Ladrão pobre vai para a cadeia, ladrão rico vai para o Estado. Diapason, dame ou ma pinguine, et ça a été demandé de tonton Fernando et tata La Salette pour Ludovic Macedo qui a fêté son anniversaire lundi dernier. À lui, encore un très joyeux anniversaire. Merci pour la petite soirée d'hier avec un bon dimanche. Mariazinha, dá-me uma pinguinha do teu vinho verde. Mariazinha, dá-me uma pinguinha do teu vinho verde. Mariazinha, dá-me uma pinguinha para matar a sede. Mariazinha, dá-me uma pinguinha para matar a sede. Deixa correr um bocado, não estejas com tanta pressa. Deixa correr um bocado, não estejas com tanta pressa. Desvia o copo para o lado e enche-me essa caneca. Desvia o copo para o lado e enche-me essa caneca. Mariazinha, dá-me uma pinguinha, uma pinguinha no teu vinho verde. Mariazinha, dá-me uma pinguinha no teu vinho verde. Mariazinha, dá-me uma pinguinha para matar a sede. Mariazinha, dá-me uma pinguinha para matar a sede. Deixa correr um bocado, não estejas com tanta pressa. Deixa correr um bocado, não estejas com tanta pressa. Desvia o copo para o lado e enche-me essa caneca. Desvia o copo para o lado e enche-me essa caneca. Mariazinha, dá-me uma pinguinha, uma pinguinha do teu vinho verde. Mariazinha, dá-me uma pinguinha do teu vinho verde. Mariazinha, dá-me uma pinguinha para matar a sede. Mariazinha, dá-me uma pinguinha para matar a sede. Mariazinha, dá-me uma pinguinha do teu vinho verde. Mariazinha, dá-me uma pinguinha do teu vinho. Continuamos e vamos continuar com o Tony Carreira e o Rudy Perez, Coisas del Amor. E foi pedido, ça a été demandé de la famille da Silva de Saint-Jean-de-Bray pour Carlos Nunes, qui fête aujourd'hui son anniversaire, à lui un très joyeux anniversaire. Une bonne journée, sans oublier toute sa famille, et un bon dimanche à la Radio Arc-en-Ciel, merci à vous. Un bon dimanche également. Tenho coração ferido. A mulher que eu tanto amo vou perder e vou sofrendo cada momento que vejo nos seus olhos morrer o sentimento. Amigo, mientras quede uma esperança, tienes que luchar por ese amor. Si por su adiós estás perdido, no te des nunca por vencido, que vale todo si se lucha por amor. Mas que fofo ser. C'était l'amour. On va poursuivre avec Flor ou Pescador, et ça a été demandé da Yana Fresco para a filha Tatiana, para os amigos do Porto e de Mira, sem esquecer a família de Mira também, para a rádio, e a todos um bom domingo. Então, Flor. Pescador, tem cuidado com o mar ao navegar.

Continuamos com o Roberto Leal e o tema Dá Cá Um Beijo, e foi pedido da Fátima para o Sr. José Queiroz. anda benguela. Joaninhas como ela cantam hoje esta canção. Kiriki-kiki zomba, que a moda pegou. Kiriki-kiki zomba, Joaninha gostou. Joaninho. 11h35 na Zona Rádio Arco-Íris. Estamos a chegar na última hora da emissão. 02-38-43-48-00. O número que você tem de ligar nesta manhã para todas as vossas mensagens dedicatórias. Continuamos com música e dedicatórias. Vamos ficar com o Mike da Gaita e o tema Shana. E foi pedido de Carla por sua família que está à escuta da rádio, por seus enfants Tatiana, Gabriel e Shana, por seu compagnon Jérôme, por toda a equipe da rádio Arc-en-Ciel. A todos um très bon dimanche. On écoute Mike da Gaita. Do amor da tua mãe e eu ando.

cowboy a ter um laço. Juntinhos vamos ficar. Oh, cara linda, dá-me cá um abraço, bem sendo o compasso do meu coração. Linda menina, deitei meu regaço, aceita um beijinho, não digas que não. Linda menina, deitei meu regaço, aceita um beijinho, não digas que não. Continuamos com as nossas dedicatórias e vamos continuar. E então é da parte da família Freitas para o Nuno Carlos da Chapéu, que está hoje de parabéns. Muitas felicidades para ele, sem esquecendo a família. Se queres um homem a sério, não precisas procurar. Tenho juízo na cabeça e muito amor para dar. Se olhares bem para mim, eu sou um homem completo. Sou jeitoso, não sou feio e até tenho bom aspecto. Eu sou homem 100%. Tenho bom sentimento, não é canga, não, senhor. Na noite eu sou homem 100% e dou todo o meu amor. Eu sou homem 100%. Tenho bom sentimento, não é canga, não, senhor. Na noite do casamento eu sou homem 100% e dou todo o meu amor. Se queres um homem a sério, não precisas procurar. Tenho juízo na cabeça e muito amor para dar. Se olhares bem para mim, eu sou um homem completo. Sou jeitoso, não sou feio e até tenho bom aspecto. Eu sou homem 100%. Tenho bom sentimento, não é canga, não, senhor. Na noite eu sou homem 100% e dou todo o meu amor. Eu sou homem 100%. Tenho bom sentimento, não é canga, não, senhor. Na noite do casamento eu sou homem 100% e dou todo o meu amor. Homem 100%. Tenho bom sentimento, não é canga, não, senhor. Na noite do casamento eu sou homem 100% e dou todo o meu amor. Eu sou homem 100%. Tenho bom sentimento, não é canga, não, senhor. Na noite do casamento eu sou homem 100% e dou todo o meu amor. Continuamos, estamos a chegar ao fim da emissão, então foi pedido da parte de, de Silvia, da sua mãe, para a senhora Esperança de Oliveira, para o irmão Alzmiro da Silva, e que faz anos hoje. E então, a todos um bom domingo. Colado, vou para a estrada, pronto a fazer peão. Festa até de madrugada, a mulherada no varão. Não como nem durmo nada de tanta excitação. Minha moto é sagrada, meu bicho de estimação. Só mexe quem eu quiser e só pode pôr a mão. Moça linda ou mulher, preparada para a função. Moça linda ou mulher, preparada para a função. Eu sou uma tarde com muito orgulho, muita alegria, muita paixão. Eu sou uma tarde com muito orgulho, muita alegria, muita paixão. Eu quero festa, quero farra nem dia, na minha companhia não falta animação. Eu quero festa, quero farra nem dia, na minha companhia não falta animação. Namorada, equipados a rigor, todos acham piada ao motor do meu amor. Hoje vai haver noitada, vai haver roda no ar. A festa mais animada é a concentração motar. Isto é gente da pesada, seja o que Deus quiser. Com uma moto abençoada, olha o show do Rater. É melhor do que foguetes, não há canas para apanhar. Vamos lá, oh minha gente, quero ouvir-te a cantar. Vamos lá, oh minha gente, quero ouvir-te a cantar. Eu sou uma tarde com muito orgulho, muita alegria, muita paixão. Eu sou uma tarde com muito orgulho, muita alegria, muita paixão. Eu quero festa, quero farra nem dia, na minha companhia não falta animação. Eu quero festa, quero farra nem dia, na minha companhia não falta animação. Muita paixão. Eu sou motar com muito orgulho, muita alegria, muita paixão. Eu quero festa, quero farra nem dia, na minha companhia não falta animação. Eu quero festa, quero farra nem dia, na minha companhia não falta animação. Expressão. Vão para a igreja dormir na hora da devoção. Vão para a igreja dormir na hora da devoção. Quantas piadas andam para aí, falam de mim, falam de ti. Enchem o saco de mal dizer, toca a vazar e torna a encher. Vós não olhais, falais de mim, falais de outro, só para vós não olhais. Quantas piadas andam para aí, falam de mim, falam de ti. Enchem o saco de mal dizer, toca a vazar e torna a encher. A quem tudo me contou, ficaste por chocalheira e eu fiquei sendo quem sou. Ficaste por chocalheira e eu fiquei sendo quem sou. Quantas piadas andam para aí, falam de mim,